A Voz do Morto. A Voz do Morto foi escrita a pedido de Aracide Almeida. E eu fiz para ela e ela gravou. Não somente a pedido, tanto quanto o Baby praticamente foi ditado pela Bethânia, a Voz do Morto me foi ditado pela Aracide. Ela pediu que eu fizesse um samba para ela cantar. Porque ela estava em São Paulo para fazer uma Bienal do Samba, que era um festival só de sambas. Onde Paulinho pôs o Sinal Fechado? É, o Sinal Fechado. Onde teve aquele episódio que disseram que o Gil liderou uma vaia ao Chico Buarque, que não é verdade. Pois então, nesse festival a Aracy ia cantar. E ela chiou da ideologia que estava em torno daquilo, veio falar comigo. E falou assim, pô, me tratar como Glória Nacional, pensando que vai me salvar, puta que pariu, salvar o caralho, entendeu? Ele era espetáculo. Estão pensando que vão salvar o samba na televisão? Salvar o caralho. Quero que você faça um samba, porque você é o verdadeiro Noel, porque você é violento, você é novo. Era assim que ela falava, entendeu? Pra mim. Eu quero que você faça um samba, entendeu? Dizendo que eu já tô de por aqui de saco, já o meu saco tá aqui. Ela pegava como se tivesse saco mesmo, né? Eu tô de saco cheio desse negócio de Noel Rosa, tem que arrastar esse morto o resto da vida. E eu, quando eu canto, é a voz desse morto. Era tudo, ela me ditou o samba, entendeu? E ninguém me engana com essa porra, não, de festival do samba. Faça uma música da pesada pra eu gravar, esculhambando com essa porra toda. Aí eu fiz essa música pra ela, e ela adorou e gravou.